Το Τσιάν Λίβερ στον Άσιο μετάξει. Zero 1 visual com tráfego curto, final no zero, tráfego é reboice da TAM. Com meia controle. Page 60, saída da El Leda Pide. Pista 1 no zero, após decolagem de curva à direita, transponder 5457. Frequência do controle 120298. 273, autoridade LSXV, quanto estabilizado. Autorizar LSQ, pode estabilizar o Golo 263. Golo 601, copiou? Golo 601, na escuta do solo. Escuta do solo. Sim, informação em curso Sierra, guarde para a cópia 3897. Xené 6201, o solo? Ok, coordene com a equipe de solo assim que passar um 767 da Absa com pintura TAM, está livre pushback, acionamento, posição 04, reporte para o táxi. 767 da Absa, acionado, reporte para o táxi, Xené 6201. Obrigado, Marcos. Golo 601, pronto para cópia? Golo 567, pronto para cópia? Golo 567, autorizado Brasília, via UP Zulu 17, nível 360, saída Arbol, transição Elefa, pista 10, transponder 5460, frequência do controle 120.8. Na coordenação, tem nível de decolagem 10, vento no 20 graus com 08 nós. Putback acionamento. Paulo Salvador, boa noite, está 3894. Então, 3894, autorizado táxi via taxiway Alpha, mantenha antes da Juliette. Alfa, tudo bem. 3186, gol no 273. 186, gol no 273, boa noite. Boa. Então 3897, pronto, pra copa? Então 3897, autorizado Guarulhos, via UP Zulu 16, até Bravo, até o Zulu, após conforme rota do plano, nível 340, saída da El Leda Bridge, pista 10, após decolagem de curva à direita, transponder 5462, frequência do controle 120.8. Gol 1601, confirmando saída da El Leda Bridge. Transponder 5457. Bom, ele está falando foto, ele está falando aqui, não, te considero, é 3897, a saída da El Leda Bridge e o transponder 5062. Então 3897. 5462, 3897, o transponder 5462. 97 na escuta. Tan 3897. A saída da El Leda Bridge, confirmando, e o transponder 5462. Escutei, Gilson, nível autorizado. Nível 340. Após o contato de braço. Afirmativo, chame para puxa acionamento. Solo Salvador, boa noite, China 6259, para qualquer Guarulhos. Solo Salvador, São Paulo 601. O China 6259, aguarde cópia, a saída prevista da El. Da El, na escuta para cópia, Xané 6259. Solo Salvador, voo no 601. Voo no 601, pronto para cópia? Pronto, pode. Voo no 601, autorizado Galeão, via UPS Luna 0, nível 360, saída da El Leda Bridge, pista 10, após decolagem curva direita, transponder 5457, frequência do controle 120 decimal 8. Autorizado 360 para o Galeão. Voo no 601, no cotejamento correto, reporte puxa acionamento. Polo 3894 na alfa. Absa 8487, mantenha o ponto de espera. O senhor aguarde só a aeronave da TAM que vai ingressar e passar a retaguarda pro portão 02, ok? Aí sim o senhor inicia o pushback, ok? Tá ok, então aguarde a TAM, passar a retaguarda, depois a gente inicia o Chiné 620. TAM 3834, agiliza o táxi, portão, Juliette, portão 02, 3894. Agilizando o 702, TAM 3894. 0.8, então bom, boa noite. 08, Serra, rotação de volante. Autorizado, puxe, reporte contra o táxi. Salvador, boa noite, gol no 273, tudo para a nossa escuta. De decolado. Táxi via Alfa, reporte antes de ingressar a Juliette. Autorizado de Alfa, repórter antes da Juliette, gol no 273. O Xané 6259, pronto pra cópia? Copia, Xané 59. O Xané 6259, autorizado Guarulhos via UP Zulu no 6 até Bravo, até o Zulu, após conforme rota do plano, nível 360, saída da El Leda Bridge, pista 10, após decolagem curva direita, transponder 5455, frequência do controle 120 decimal 8. O Xané 6259, Guarulhos autorizado, 360, decola da 10, curva direita na Dael, vai voar Leda Bridge, Upper Zulu no 6, até Bravo até o Zulu, e conforme rota do plano, aciona 5455, 1208 é o controle, e o 6259 está na ponte 8. O Xané 6259, ciente, cotejamento correto, reporte puxa acionamento. Reportará, né, da puxa acional, o 6259. Confirme para o sol. Voo 9601, pronto, puxa acionagem. Voo no 601, mantenha a posição, aguarde para puxa. Voo no 275, antes da Juliette. 8603, boa noite. Onde? Portão 5. Autorizado a ingressar, Juliette. Autorizado a ingressar, Juliette, fora o 5, gol no 273. Leda. 720, sube e mantenha 360, mantendo o perfil da DAEL. Mantendo o perfil da DAEL, 6720. Segundo para pushback, aguarde, mantenha a posição. Pista 8487, livre decolagem da pista no 0, vento 1, 20 graus com 08 nós. Alô, Salvador, o gol 1567 para o táxi. Com 1-1-6 a bordo, 3 horas e 54 de autonomia, alternando com. Tu vai prosseguir, toca remetido 1-0? Afirmativo. Porte quando pronto para girar base, Olimpo 01. Portará. Reporte pronto para o táxi. Já está pronto. Terminando com o 1-1-6, aposta. Charlie, vou ir direto para o Porto Seguro. Direto para o Porto Seguro, serra da Charlie. Feito com o controle. Boa noite, bom trabalho. Bate o Indy Alpha, segue a aliança no Ponte Espera 2-6. Boa noite. Copiei 3h40 com fins e o POB não copiei porque outra aeronave sobremodulou. Confirma o POB? 1-0-1-0-1-0-1-0-1. Ok, o Xené 6201, autorizado o táxi à direita no ponto de espera Xené Torre 1-186, altímetro 1-0-9. Direita, direita, solo Moro 601, pode entrar na posição 01 enquanto aguarda o push. Confirme? Gol no 601, está pronto para o pushback de acionamento. O senhor quer acionar então na, push, na posição, é isso? Isso. Então quem aciona em marcha lenta no 01, correndo com a equipe de solo assim que está passando agora um Avianca retaguarda e após a passagem do 737 da companhia, inicia no 01. Chame para o táxi, gol no 601. Depois do 37 da companhia, vai ser o carro. No Xenia 6201, inicialmente mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera com o Xenia 6201. Paulo do Céu, até o Charlie. Passa 160, chame Recife, na frequência 1251, na antena 13325. 0 graus com 08 nós. Ele está com a retira para o vento 01. Na 6201, tem a visão com tráfego curto final no 0. Faz a passagem do P3 na curta, final 6201, não autorizado nem manter, cabeceira 1-0. Ponte Perdão, 101. 02 para decolagem, Bono 567, aguardando para ingresso. Aguardo. Bom, tocou RMT 1108, curva esquerda, perna do vento, mil pés, reporte através norte da torre. Esquerda, perna do vento, mil pés, reportando através norte, NIP 01. Se necessário, após perna do vento 360, prosseguir setor norte, o NIP 01 ou não? Não, negativo, agora já continua no circuito Paredão. 8487, passa nível 180, chama o centro em 12685, alterna 2545. 2685, 2545, obrigado, boa noite. Boa. O posicionamento, reporte para o Portax. Reportar na base, 6254. Tinha linha mantém, cabeceiro no zero. A linha mantém, 567, gol. 3897, coordenando com a equipe de solo. Tá puxando aí um 737 da Gol retaguarda, assim que o mesmo iniciar o táxi, liberar o setor, inicia o pushback no portão 03. Olá. Uno alonga a perna do vento, aguarda autorização para girar a base. Confirme, alonga a perna do vento, 01? Afirmativo, alonga a perna do vento, aguarda autorização para girar a base. Longa, aguarda autorização para girar a base, NIP 01. 6201, decola os 20, controle 120, decimal 8, tamo ruim, boa noite. 208, obrigado, boa noite, até mais tarde, 6201. Tá. O Lomas 40 para outra cópia? Lomas 40, autorizado Guarulhos via UP Zulu 16 até Bravo até o Zulu após conforme rota do plano, nível 360, saída da Eule da Brise, pistão no zero após decolagem curva direita, transponder 5501, frequência do controle 120 decimal 8. Lomas 40, cotejamento correto, reporte para o estacionamento. Tá bom, começa aí. Tá, chegou a Lomas 01. Puto, 8, 3, 7, 7. Uno 601, autorizado táxi, Índia, Alfa, chame até o ponto de espera, chame turno na sequência 18.6. Índia, Alfa, ponto de espera, pronto, 226, boa noite. Uno 601, quem negar 1019, boa noite. 1019, grato, boa noite. Decolou 22, controle 120, decimal 8, estamos bom, boa noite. 1208, boa noite. 01, para a final, vou transpor o baixado para cá. Toca remetido, limpo 01, o vento 120 graus com 08 nós, pista no zero. Livre, toca remetido, limpo 01. 60, 1567. Salvador, o chamamento é 259 para o táxi, 58 a bordo, 350, Galinhão. Salvador, confirme se é o Deus, Chané 6259. 1-1-8. 1-1-8, Chané 6259. Afirmo. Oxané 6259, autorizado táxi, segue o Airbus 320 da TAM, o terceiro, para decolagem. Ok, estamos no número 3 para decolagem, segue o ônibus da TAM. Mesa não está pronto? Pronto. Ali mantém, canto 010, gol no Mesa 01. Tocou e remeteu os 25, curva esquerda, perna do vento, 910, 1000 pés, reporte através norte da torre. Esquerda, 1000 pés, perna do vento, reportar através norte, 1201. Informa o tráfego à esquerda, P3, mantendo a perna do vento da 1-0, 1000 pés, não vai interferir com sua decolagem, o vento é 1-2, 0 graus com 0-8 nós, tem livre decolagem, pista 1-0. TAM 3897, autorizado até o ponto de espera via Índia Alfa, chama e torna a frequência 1-1-2-6, QNH-1-0-9-9. É 201, chama o centro agora, 1251, na antena 3325. Patrulha de Salvador, gol no 601, boa noite. Boa noite, TAM 3897, mantenha o ponto de espera. Livre toque remetida, 401. 297, visual com tráfego curto, final no zero. Da passagem do tráfego na curta, o tráfego é um P3, na 397, após ali mantém cabeceiro no zero. Bruno 567, vai passar 170, chama o centro 1260, alterna 288. 260, alterna 1288, boa noite. Tocou RMTOS 30, curva esquerda, mil pés, perna do vento da 10, vai reportar através norte da torre. Esquerda, 1 mil pés, perna do vento, reportar através norte, limpo 01. P97, forma o tráfego à esquerda, ingressando perna do vento da 10, mil pés, P3 não vai interferir com sua decolagem, da 10, vento no 30 graus, com 08 nós, livre decolagem. Na 6259 ali mantém cabeceiro no zero. Ali mantém, 6259. Através norte. Gente, prolongue perna do vento, aguardando instruções para girar a base. Está prolongado o vento, aguardando autorização para girar a base, olhinho 301. Então 3897, decolou 32, chame o controle 1208, bom voo. 208, obrigado. Salvador,